Quiero uno más. Nada más para. Não tenho ponto de espera. Correu tanto de abraço. Possível. Acionado quanto para iniciar? Nível táxi, chama para ingresso. Caraca, para ingresso, bravo. Eu sei se 2 reduz para 200 nós. 2009972. Bom, eu estou Siga. Na linha de parada, pronto. Tango Índia Bravo, aguarde para decolagem. Está aguardando na linha de parada. Autorizado a linha e manter, pistão 7, Tango Índia Bravo. A linha manter, bravo. Possível prosseguir para 2000, o 9072, reduzindo para 1809-9072. Pode ser o 2000, reduzindo 180, 9072. Sinal normal, 3198. Autorizado pouso, 1900 graus, 08 nós. Autorizado pouso na 1003198. C38, no localizador, visual com o campo. 2186, Bonfoso. Foi. Salvador, ligou no C38, bom dia. Chame esse nome, irmão. Camarada. Romeu, Tango Índia Bravo, autorizado decolar, pistão no 7, 1-0 grau, 08 nós. Tango Índia Bravo, já, vai iniciar. Uno 98 no solo 20, libera a direita, solo 121 no som 9. Papa Romeu, Tango Índia Bravo, decolou os 20, mantém a proa até atingir o litoral, chame o controle em 1-9-35. 1-9-35 até o retorno. Até. Tia, Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, litoral, mantendo 507. Tango Índia Bravo, 507, litoral. Sinal normal, 9738, vai checado. Pista livre, autorizado pouso, 1100 graus, 09 nós. Livre pouso, 9738, na 10. Estabilizou o localizador visual, gol 9072. Torre 18 meio. 18 meio. Salvador, gol 9072, tá 2 milhas e meia do externo. 9072, chama o sinal normal. Chama no sinal normal, 9072. Sinal vai estar travado, gol 9072. Sim, a gente aguarda a autorização de pouso. Guarda. Gol 9738 no solo 22, libera a direita, solo 1219. 219, boa. Mais de Serra Golfo, Salvador. Ah, escuta. Oi, computador 090, informe visual com campo. Mas Serra Golfo tem a possibilidade de voar mais 5 milhas para evitar a formação aqui, pois o 090 já, por incrível que pareça, visual para o campo. Positivo. Importante a Juliette. Ok, via Alfa e ingressa pela Juliette até o box. Mantendo a posição. Ok, só aguardo o push do Boeing da Gol no, após o término já autorizado. Gente, agora acho que não vai nem ele fazer o push, né? A gente entra nessa posição. Ok, então. Gol 1260, já tô no visual, tá retornando pro portão após o Airgo esparquear no 3, tá? 3 altos spec, reporta taxa. Gol 1260. Juliette Bravo Delta, autorizado a ganhar e manter. Gol 1738 no solo 25, libera a direita, solo 1219. 1219, 9072. Topo campo. 738, ingresso Juliette, portão 05. Juliette 05. Juliette Bravo Delta, autorizado decolar. Vento 080 graus, 09 nós. Solo gol 9072 de luz. Prossegue, informe-se também, aguarde transferência de tudo. Ok. Tá na alta. 9072, reporta antes da Juliette. Cara, antes da Juliette, 9072. 260, tá pronto pro track, faltando meio de 3 horas, Altana Salvador, o POB 163. Gol no 260, livre táxi, 5 alfa, conte para 102-118, só 612, que nega 1014. Sente, livre táxi alfa, no ponto de espera 216-118-6, 1014, que é o QNH, gol 12-60. Gol 972, táxi é Juliette, porta 612. Juliette 62, 9072. Salvador, é o gol 1260, próximo ponto de espera da 10, pronto. Juliette Bravo Delta, decolado aos 27, semi controle 1935, um voo. Obrigado, tenha um bom dia, Juliette Bravo Delta. Bravo Delta, semi controle 1935. Ponto de espera da 10, pronto. Controle Salvador, Papatão Juliette, Bravo Delta. Laconde, subindo 090, vigilância. Bravo Delta. Bravo Delta, como me recebe? Torre no escudo do gol no 260. Afirmo, como me recebe? Por sim, você não pode esperar da 10, pronto. Ali mantendo no 260. Zero, Guarulhos, autorização. Ele dá informação, Mike. 3895, Guarulhos, está autorizado. 340 nível. Via Perúístico 50, Zé Cola Pista no zero, curva direita, saída da Eoleta, após Deus. Controle 119, decimal 35, aciona 5462. Confirmando a saída da El, Leda após Leda, direto Bidev para interceptar o via 385. Após Leda, confirma a posição? Bidev, Bravo Índia, Delta Eco Vitor, todo dia muda isso. Bidev. O nível 340, período 50 da El, Leda após Bidev, 5462 transponte, 1935 é o controle, está na 3895. Só transfer novamente, 462, agora suspeito final. Pode repetir, por favor, transponder 5462, qual foi outra mensagem? Tá correto, cotejamento, a porta push, eu tô 3895. Portará 3895. Solo, Salvador Azul, 4207. Mais quinta, tá ok? Ah, o mesmo, gente, como 260. Sente livre decolagem, pista 190, vento 120 graus, 119. Livre decolagem da 10, gol 120. Tá, é o Leda após Leda B10, controle 119, decimal 35, aciona 5455. Confirmando a rota, Upper Whiskey 50 em B10, Upper November 856, em Serra Gulf Romeu. Tá seguindo na Upper Zulu 16. Após comprar um plano. Copio autorizado nível 360 para o Santos de Bom Rio de Janeiro. Seattle Whiskey 50 e Deb, Alpha November 857, Serra Golf Romeu, intercepta depois do Bruno Meia. Eu falo da Capiteiro 10, com curva direita, saída da El, Leda e Deb. Aciona 5455, controle em 11935. Aço 4207. É correto, é porta pro Chivex final azul 4207. É, portará. Tchau, Vitor, bom dia, 260, vitória da conquista, decola pista no 7, curva direita, saída gole, reval após direto, controle 119, decimal 35, aciona 5456. Tem um ótimo voo para Recife. Gente, controle, transporte 5453, controle 11935, obrigado pelo trabalho, voo 1260. Bom dia, não é, Federal. Oi, passamos Prossiga. Autorizado táxi até Papá. Chame a Papá para o cruzamento da pista. Livre pouso, pista no 7, vento a centena, 11 nós. Eu autorizo o Olímpio 03 descer para 1000 pés devido a formações, não é graça? Fiquei na proa do farol da Barra, na proa do farol de Itapuã, retorne em condições visuais a 1 no mil pés, Olímpio 03, ajuste no 014 em Salvador. Ativo no 014, regressando na proa do farol de Itapuã, descendo, livrando 3000 para 1000 pés, 03. Serra Golf, falou 33, autorizado backtrack, reposte liberando a pista. Autorizado o cruzamento da pista e o táxi via Quebec, Mike Lima. Na Lima, vai chamar a torre em 18, meia dúzia. Correção, o solo em 1219. Autorizado o táxi até a Papá, chave na Papá para ingresso. Produtor Ribeira, Tanguinha Bravo. Para 2, meu pé, 1014, 0 no 4, 4, 0, 0, 0. Boa, azul, agora passagem aqui no porte reto, aguarda, pode autorizando, pushback aqui. Azul, 207, confirmando, aguarda passagem. Na porte, aguarda, pé, autorizado. Lima, Quilzulo, autoriza. Lima, Quilzulo, livre. Cadê o 3? Autorizado. 4-3. Lógico, 207 atenta, é um Charlie 402. Aproximadamente, passar a guarda, autorizado. Pushback, aponta. Tenta após o 10, autorizado, do 4207. Tapa para ingresso, Serra Nova Bendito. Está autorizado ingresso, informe pronto para decolagem, Serra Nova Bendito. Ingresso autorizado, retorno para Leandro e pronto, Serra Nova Bendito. Centro Recife, 12.60, teria chegada prevista para Recife? 12.60 está na escuta do controle, Salvador. Ah, ok, positivo. Chame Recife em 12545 ao TR-2685, tem um bom voo. 12545 ao 2085, obrigado, boa tomada. Salvador, Azul 4207, está pronto para o táxi, PLB 108, autonomia 3 horas e 30, Altena Campina. Utilizado o táxi via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, só meia dúzia, que é negado 14-4204. Via Juliette Alfa, torre no ponto de espera da 10, em 186, 104, que é negado, Azul 4207. Lima, Papa, Aquilo, para o seu sol. Simples, recebe também. 03 Salvador. E aí, tá, escuta. Condições de curvar direita na proa norte, mantém-se em condições visuais. Afirmativo, a intenção do Olympus, controle, se possível, é prosseguir até o farol da Barra, pela linha do litoral. Gente, mantenha a proa, para ingresso na linha do litoral, o Olympus 03. Afirmativo, manter a proa para ingresso na linha do litoral, grato. Uso 4060, 4060, reduza para 2109. Redução 2109, 4060. Sierra November Victor, olha com os 40, chame controle 1935, bom voo. Controle 11935, grato, bom dia. Número 3, mantenha a proa, tem um tráfego agora decolando da cabeceira 17, está cruzando agora 1000 pés. Mantenha a proa, aguardando transferência junto à torre em condições visuais. Ativo, manterá a proa visual com tráfego no ticket. Pelo Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Serra Novembro. Serra Novembro Evito, boa tarde. Informa o tráfego agora 12 horas, 6 milhas, mantendo 1000 pés para ingresso na linha do litoral. Sube, mantenham 260. Já temos o tráfego no TCAS, autorizado 260, Sierra November Victor, essa é a certa. Positivo, cruzando agora 2000 pés na saída Gole. Certo. 1-0-2-0-7. De volta na proa 325. Afirmativo. Ok, curva direita na proa 325, informe visual com o campo. Já está visual? Já está visual com o campo, a intenção é prosseguir até o farol da barra. Sim, então mantenha a linha do litoral e prossegue na linha do litoral a 1.000 pés até o farol da barra. 1.000 pés até o farol da barra. 03. Do 4060 para 2000, livre ILS, informe estabilizado. Vou parar a estrada no ILS, do 4060. Nível 340, decola a pista no zero, curva direita, saída da El Leda, após Pitel. Prossegue na Upper November 857, até Serra Gruff Romeu. Na Upper Zulu 16, após Gruff, Upper Zulu 14, até Toquinha, após Confort. Controle 19.35, acendo 5466. Autorizado, Galeão, nível 340, decolada 10, curva direita, na saída da El Leda, após CBS. Até novembro 857, até Serra Gorro e Romeu, apresolou 16, até Cruze, apresolou 14, até Toquim. 119.35 ao controle, transponde a 5466, é o TAR 3191. Tá, correto, detejamento a porta de espécie, 3191. Apontará, 3191. Salvador WebJet 5728, passando Judas com a Oscar. 5728, identifique, prossegue a 050 na chegada Mari. 050 na Mari. Trip 5220 para 3000 com 1014. 3000 com 1014, 5220. Do 4060, informa um tráfego agora 9 horas. Ao Eletra, na força aérea, mantendo baixa altitude, sem interferir com sua aproximação, informe estabilizado. 7, faz o 4060 reportar a estrada. Eletra ou é o Orion?